Fernando, a direito, solo 219, o gol 1825. Se reporte no plano da descida. Fale no ponto da descida, senhor. Senhor, encurte agora e reporte na final da 17. Encurtada e reporta na final da 17, quilômetro Oscar. Passarelo 2230, pista livre, autorizado pouso no 40 graus, 079. De repouso, pessoal, 02230. Romeu Oscar, informa que há a possibilidade de efetuar um 360 pela esquerda na Enrimar. Fique atento para a instrução. Cliente, atento para a instrução pelo Romeu Oscar. É um R2 da TAM, que é o seu tráfego essencial. Ele está com velocidade acima de 250 nós na aproximação, então ele quase está na aproximação final, pelo Romeu Oscar. Cliente, aguardando instruções. Depois do VAR, reporte para o cancelamento do plano de instrumento, o Mike Velvini Forte. Vamos aqui, vamos até o VAR e já passa o portal de 1450 na lista, Mike Velvini Forte. Oi, LF, 3154. 3154, chama a torre, Salvador, 1 minuto, 9:05. Boa. Boa. 360 longo novamente. 360 pela esquerda, o pelo Romeu Oscar. Oi, Salvador, boa tarde. 3154, estabilizado, final do zero. TAM 3154, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Informa, tráfego, Bravo November 2 Alfa, setor norte do aeródromo, mantendo espera 1 no meu TEC. TAM 3154, aguardando. P97, chama o centro Recife, 125, decimal 1, alterne 128, decimal 35. O que o Romeu Oscar pode evitar ficar fazendo 360, pode prosseguir até umas 7 milhas pro rumo norte e após regressar. É, ok. Passarelo 2230, no solo aos 2-0, libera a direita, solo Salvador, 1-2-1, decimal 9. Chama solo Salvador, 1-2-1-9, 2-2-3-0. Gente, não vem mais com isso, que forma aeronave rumo posto, mantendo 1-5-0-0-6, o tipo Charlie 1-5-0. Na mais tarde conhecida, autorizado frequência livre, não vem mais com isso. Pouso no 40 grau, 089. Livre pouso, 3154. Tá passando o quilo Romeu Oscar, livre regresso agora para o final da 1-7. Livre regresso para a 1-7, pelo Romeu Oscar. O cruzamento da Bahia, o tipo TP a 1010. Quilo Romeu Oscar, autorizado pelo pista 17, 150 graus, 089. Tudo bom, 97, para o quilo Romeu Oscar. 63326, autorizado final e LS X-Ray. Pistão na zero, reporte, estabilizar no localizador. Olá, estabilizado, Paraná 3-0. 3154, no solo 22, libera direita, solo Salvador, 121, decimal 9. 3154. Guardião 05, setor nordeste, aguarde para decolagem. Guardião 05, observa um Bravo November 2 Alfa pousando na pista 17 no momento. Evite o tráfego e tem um tráfego adicional, um Papa Alfa 28, mantendo o ponto de espera da pista 90. Evite os dois tráfegos, autorizado decolar, controle nordeste, aguarde transferência de controle e comunicações. Ajuste de altímetro 9017. Inicialmente para 25003, QNH 1017, na praia da Rota 10. 2016, na praia da Rota 10, o Rádio Alfa. 24, liberou direita, livre táxi para os andares. Passamos Delta Papa Uniforme. Está avistado um helicóptero da por decolar? É 315 autorizada, né? Manter a pista novela. Tango Delta está falando fora, autorizada a linha e manter a pista no 7. Delta Papa Uniforme na escuta da torre, autorizado a alinhar e manter pista no 7. Guardião 05, decolou 25, mantém a escuta da torre, pro nordeste. Escuta da torre, 60 brevou, lado de frente. Gente, mantém a minha escuta permanente, Guardião 05. Permanente. Chelé 6315, autorizado decolar pista 10, vento 140 graus 079, informação de tráfego, helicóptero à sua esquerda, meia milha, setor nordeste do Salvador. Então, o Delta Papa Uniforme, confirme a voo de instrução. O Xelé 6315, decolou 27, chama o controle de Salvador, 120, 8. Ana 35, contato Odessa, fazia sair da sua runa para o nível 360. Vou ver, Ana 1010. E após ingresso na perna contra o vento, da pista 90, aguardando para o cruzamento da 28. Decolar, pista 17. Utilizado o Sonar 326. Polina 3D, informa helicóptero no setor norte do aeródromo aqui antes. Pé, chama a torre, salvador em 198, decimal 95. Uniforme, decola em mais 10 segundos ou aborte a decolagem. Aguarde para decolar. Nova autorização. Estado, informação de tráfego, Papa Alfa 28 Alfa, decolando da pista 17 no momento. Tráfego adicional, Bravo Hotel 06, na, no setor norte do aeródromo, setor de perna do vento, pista 0 a 500 pés. Frango Delta Papa Uniforme, decolou os 3-0, ao atingir 1 mil pés, curva esquerda, ingresso perna contra o vento, pista 1-0. Confirme POB. POB, voz a bordo, antena proa até 1000 pés, curva na esquerda da perna contra o vento. Bota. Delta Papa Uniforme, estou utilizado agora, curva à esquerda, perna contra o vento. Afirmo, curvando perna contra o vento, Delta Papa Uniforme. Assim de evitar a horta na rotatória, consoante curva esquerda, mantém as condições iguais na proa 040, caso falhe essa proa por 3 minutos após assumir a rotatória. Afirmativo, esquerda, proa 040, terra golpeada. Integrante, um número 2 na aproximação para pouso na pista 17, o terra golpeada. Bravo Uniforme, desça para 15000. Confirma? O nome já segue na tela, então. Confirma. Só uma vez já para a tela, então, na tela. Centro do tráfego, Delta Papa Uniforme. Helicóptero ali próximo à praia de Buraquinho. Afirmo, próximo ao Buraquinho, Delta Papa Uniforme, centro do tráfego. O Flávio é um lugar ao contrário. 3-2. Ligado direita, solo 1-2-1, decimal 9. 2-1-9, né? 3-2-1. Oi, Salvador. Boa tarde, 3-1-9. 93, continua no 94. 931, 93, mantém a posição. Mantém a posição, 931, 93. Autorizado a linha, manter a pista no zero. Evadeu no zero, tá preso, no nosso peito. Traça a sua direita, a meia dúzia de milhas, mantém o 1500 pés, um Charlie 150, chama a terra, Salvador 118, Lisboa 95, Mike Bravo em Newport. Eu tenho que o teto do tomador e 245, Mike Bravo em Newport. Oscar, está no momento 9 milhas no oeste do Salvador, assume a navegação para a rotatória. Para a rotatória, terra voltada. Estou passando mais da eletrônica agora, que levou na rotatória, visual com campo. Passando o Mike Bravo uniforme, ciente, chama o final, pistão no 7. Chama o final, pistão no 7, mais problema. Mantém a posição. Informação de tráfego, Papa Alfa 28 Alfa, cruzou o eixo de decolagem, está à esquerda do alinhamento, uma milha aproximadamente, rumo nordeste, 1.000 pés, se afastando para o rumo nordeste. Aguarde para a decolagem, mais alguns instantes. Tráfego adicional para o TAM 3193, Bravo Hotel 06, aeronave com prioridade, mantendo o litoral nordeste a 500 pés, afastado umas 3 milhas de Salvador. Papatago Mike Bravo Uniforme, autorizado pouso, pista 17, vento 120 graus, 07 nós. Pouso, pista 17, Mike Bravo Uniforme. Salvo Delta para a uniforme, chame o controle Salvador agora, 120 decimal 8. Chamará o controle, 120 decimal 8, Delta para a uniforme. TAM, 3193, autorizado decolar pistão no 0, 920 graus, 079. Decolar e cabeceira no 0, uniforme, corredor forte, mantendo 1.010. Ponte Delta, papai uniforme, reporte para regresso, mudança de setor. Reportará para regresso, mudança de setor, Delta, papai uniforme. Tá voltado. Altura 23, Coca Grande, descendo vai a Bolsa Leva, 2,000, 3,000, 1,000, 1,000. Chama centro, Recife em 125 decimal 1, ao pé de 128 decimal 35. 351-235-635. Então 3193, decolou as 36, chama o controle de Salvador, 120 decimal 8. 42083, do 3193, boa tarde. Papatango Mike Bravo Uniforme no solo 36, autorizado 1.80 graus, backtrack e após livre taxi para a IBTA. Autorizado backtrack e após o... Amanhece então. Sério, Guardião 05. Guardião 05, Torre Salvador. Setor Amanhece, atenção ao cruzamento da cabeceira. Desejo para seguir com o Guaxá. Guardião 05, autorizado, cruzamento norte-sul, cabeceira 28. Aguarde para cruzar o eixo de decolagem da 17, tem aeronave em aproximação para aquela pista. Silêncio, desejo autorizado, aguardando a autorização para 17, 35. Romeu, Serra Golf Oscar. Autorizado o pouso. Pista na 7, 140 graus, 069. Pista pouso na 7, Serra Golf Oscar. Guardião 05, até que distância de Salvador prossegue pelo corredor Axé, ou que ponto? Faz o cruzamento da mesma que ele seguiu até Boca do Rio. Gente, aguarda ainda autorização para o cruzamento do eixo de decolagem da 17, Guardião 05. Ah, sim, 17 aguardará. Eita, próximo do cartódromo, Guardião 05. Já tem o Guardião? Aí, é também próximo do cartódromo. Ok, irmão. Graças. Faz o cruzamento, vai ficar do cartódromo. Abandonou o cartódromo? Condições visuais e aguarde para o cruzamento do eixo de decolagem da 17, Guardião 05. Para o cruzamento, aguarde para o cruzamento. Com 05 autorizado, cruzamento do eixo de decolagem da 17. Sendo autorizado, cruzamento, cabeceira 35, eixo de decolagem da 17. Papá Romeu, Serra Golf Oscar, no solo 41, autorizado 180 graus, colocar o estacionamento. Utilize táxi Tabata. Vai ser livre estacionar? Boa. 3, chama centro Recife, 125, decimal 1, altere 128, decimal 35. 251, 2835, 3193, boa tarde. Boa tarde. Guardião 05, chame agora o controle de Salvador, 120, decimal 8. 120, chamará, graças. Até o regresso. Avião 05, prossiga sobrevoo litoral sul, reporte para regresso. Sobrevoo litoral sul, reporte para regresso. Oceaner 6321, autorizado decolar, pistão no 0, 140 graus, 069. A linha e decola 6321. Now 023, clear Atlantic 3, find a runway 10, report station to localize. Good Atlantic 3, runway 10, call me back to Tower, from the localizer, report to 023. Eu chamei 6321, decolou os 48, chamei o controle de Salvador, 120, decimal 8. 208, bom. Chamei 6321, bom, virou um cruzamento 300. 321, contato radar, sobre a via CW1 para o nível 360. Viava 1360. Alô 097, acione a identificação dessa via, chegada MOF para 2010, TNH 1016. Service 3, altimeter setting now 1016. Action 016, Portugal 023. Portugal 023, contact Salvador Tower, 118.9 and 5. 118.5, right, Portugal 023. Started Portugal 023 heavy on localized the runway ILS X-ray, runway 10. Roger, Portugal 023, clear to land runway 10, 130 degrees, 07 knots. Clear to land runway 10, Portugal 023. Oceanem 142, mantenha o ponto de espera pista no zero. Ultrasone, identificação dessa via chegada por meio de 1 para o nível 050, Kennedy 016. Contato Renato, passando sessão coral. Depois de boa noite, para interceptar a chegada boa noite, que ele vai no 016, reporte no ponto e deve ser. 462, desça para nível 110. Autorizado decolar, 150 graus, 079. Sequenciamento, curva esquerda pela 010, o limite radial 270 do VR de Salvador. 0010, limitado pela radial 270 do VR. 462, informa tráfego 10 horas, 7 milhas, rumo ao nordeste, cruza nível 100 em descida, um banco 737-800. Afirmativo, devido ao tráfego, mantém o nível 110. Quarta cena de identificação, pista vigiada para o Médio Una, para o nível 070, Kennedy no 016. Foi 2009, decolou 01, chamou o controle 120, décima 8. 208. Controle 2009. 2009, contato radar, suba via 621 para nível 240. É do via, é possibilidade evaporar? Coral, voo 2009. 7 Coral, solicita 180 depois com o final, ok? Tem que subir na tela, nível 180. 180, prezado, obrigado. 1097, reparação final e alerta X-ray pista no zero curva esquerda, rua 195, limite a localizador. 95, limite loco, rua 0097. O 4462, desça para o nível 070. 070, Controle Salvador, para ingresso em Lagos, Delta, Papai de Fórmula. Delta, Papai de Fórmula. Muito boa tarde. Azul 4131, ponto espera da 10. Azul 4131, autorizado ali a IMAT, pista 9. Autorizado ali a IMAT, azul 4131. Meia. Para 4000, ajustado no 06. Xanê minha pista no 4000, essa via para nível 050. Azul 4131, ativo, número 4 na aproximação, mantém a chegada. Azul 4131, informação de tráfego, a Alfa 28, se aproximando pelo litoral nordeste do campo, aproximadamente umas 7 milhas, porém já está com pro do setor norte do campo para final da outra pista da 17, não vai interferir com a sua decolagem, o tráfego está a 1 mil pés. Azul 4131, está pronto, está alinhando aqui na 10. Autorizado decolar, 160 graus, 08 nós. Livre da colagem, pistão no zero, azul 4131, está iniciado. Gente. 4462, curva direita para 060 para interceptar a Rádio 287 Salvador e após o localizador. Direita 060, interceptar a Rádio 270 e após o localizador. 1097, curva esquerda para 145, autorizado final ILS, X-ray, pista 10. 1077, tá, tá, tá, tá, muito boa tarde, amigo Azul 413, jornal. Gente. 164, curva direita para 060, para interceptar o localizador desse separador, meu pai. 60, 060, 10.000, localizado agora, 164. Pelo número 142, chama centro, Recife em 1, 25.45, alterno 126, decimal 85. Controle Salvador, muito boa tarde, Azul 4131. Bom, já vai ter. Nessa turma vai ser possível interceptar a Rádio 2.80 era a Rádio 2.80, curva direita novamente para 130, para reinterceptar a Rádio 2.80, Azul 4462. Direita 130, para reinterceptar a Rádio 2.80. 164 iniciando são para velocidade de aproximação. Reduzindo para aproximação, agora 164. 397, parcerizado. 397, chama a torre, Salvador 118, decimal 91. 395, obrigado, volta mais. Salvador, 4131, boa tarde. 4131, boa tarde, contato da fica via, 351, para o nível 320. Sobe via, Sambu 1320 ao nível, Azul 4131. Na proa da rotatória, visual campo, delta, total de costa. Delta total de costa, chama a torre, Salvador 118, decimal 91. Chamará a torre, 118, decimal 95, delta, total de costa. 4462, separador, Nissan, está autorizado, final ILS, X-ray, pista 10. Para 2 e 3, autorizado, final ILS, 4462. E aí, Tom? Oi, Salvador, proa da Seasa, visual com campo, solicita para corredor acesso, visual campo para corredor acesso, delta papão de fome. Gente, mantenha a proa da Seasa, vai ficar em espera na Seasa, pelo menos por uns 5 minutos, aguarde lá na Seasa e negativo cruzamento. Tem como manter o presente setor fazendo um 360? Interceptar a chegada a Block 1. Vento da pista 10. Afirmo, farão 360, delta total de força. Número 314, você vê aparador no 10, que levar no 0 no meio, reduz para 2209. Instruções de Leão, vá na proa de bloco para interceptar a chegada. Aguarde autorização de pouso. Guardando os salinos, estou no 164. Delta papel uniforme, após esse... No complemento desse 360 pela esquerda, tu siga para a Seasa, posição Seasa. Ciente, prossegue para a Seasa, delta papel uniforme. Excelente. Será próximo e quando for decolar, se ciente, não será possível aproximadamente uns 5 minutos para decolar. O Xamé 6336. Tem uma sequência de 3 tráfegos na aproximação para a pista 90. Obrigado. Sou Salvador, boa tarde, Azul 4462, final de alerta. Azul 4462, número 3 para pouso, aguarde autorização. 4462. Voo 164, informação de tráfego. Papa Alfa 28, Alfa, setor norte do aeródromo, mantendo espera, aproximadamente 4 milhas, 1 mil pés. Ok, o 7 no solo 10. Libere direita. Solo 121 nesse momento. Libera direita, 119, voo no 07. Delta Papa Uniforme, solicita autorização para cruzar o extra, prosseguindo para corredor 7. Confirme Delta Papa Uniforme, não recebi essa informação. Delta Papa Uniforme, solicita cruzar o extra, corredor 7. TGL em Vera Cruz. Estou ciente da sua intenção, porém não é possível no momento. Mantenha o setor da SEASA em sobrevoo. Mantenha espera na SEASA. Ciente, mantendo espera na SEASA, Delta Papa Uniforme. Doutor, está livre o pouso do número 1, número 64? 0079. Pode confirmar o livre pouso do número 64? Pouso no 164, autorizado pouso no 30 graus 079. Livre pouso de 0, do número 64. Azul 4462, informa o tráfego, Papa Alfa 28, Alfa, sua esquerda, no mil pés, mantendo espera, 3 milhas do aeródromo, setor norte. Ciente 4462. 0011, tem vista determinada, chama o controle de graus, 120, décima 1. 131, chama o centro, Recife em 1, 25, décima 1, alterna 128, décima 35. Agora com o centro Recife 1251, alterna 12835. Azul 4131, muito boa tarde. Azul 4462, autorizado pouso, 140 graus, 089. 500, 4462. Leve 314. Sou com o Embraer 190 da Azul, à sua direita. Afirmo, Delta Papa Uniforme. Programe-se para cruzar tão logo o Azul passe à sua frente, de imediato para o setor sul. Delta Papa Uniforme. Após a rua azul, Delta Papa Uniforme. Sim, agora sem a necessidade de um outro 360, deverá se programar para cruzar a retaguarda do Embraer 190 da Azul, que está à sua frente agora, de imediato. Ciente, Delta Papa Uniforme. Obrigado. Delta Papa Uniforme, informação adicional. Airbus 320 da Oceanair, 9 milhas para a cabeceira 90. Então, cruze de imediato, conforme instruído, sentido norte-sul, atrás do Embraer 190 da Azul. Ciente, descendo cruzamento, Delta Papa Uniforme. Adelante, chama turno na frequência 118-95. Ciente, 118-95, reduzindo para a transmissão final, B3 ao 4 da hoje. De Mike Azul. Tudo boa tarde, CDM314, final IADS-XA 10. Delta Papa Uniforme. Prossiga. Oceanair 61-314, reduza para a velocidade de aproximação, informe Papa Alfa 28, cruzando sua frente, 1 mil pés, está avistando o tráfego. Negativo, mas deu mesmo eficaz, Oceanair 314. Sim, ele está quase no alinhamento cruzado. Não, não vai interferir. Só quero que me reporte visual com o tráfego. Ciente, o F3 do 4. Do 4462 no solo 1 ao 4. Libera direita, solo 121, décimo 9. Solo Outra passada forme, prossegue em condições visuais para o setor sudoeste, aguarde transferência. Condições visuais, setor sudoeste, aguardando para transferência. Delta Papa Uniforme. Oceaner 6314, visual com a Papa 28, ligeiramente à sua direita, ele já cruzou o eixo. Autorizado o pouso na pista 1-0, 1-3-0 graus, 08 nós. Oceaner 6314. CS, deve pouso, 3-4. Delta Papa Uniforme, chame agora o controle, Salvador, frequência 120.8. Controle 120.80, grato pela coordenação, Delta Papa Uniforme, uma boa tarde, amigo. Gente, o Chanel 6336, visual com o Airbus 320 da companhia na curta final. Exato. Passar o curto do mesmo, autorizado ali, mas cedo não tem, não. Faz a força ali, mas é PT. Pode falar no copo do seu pai. TGN Veracruz, regresso para Salvador, volta para Pau de Fora. Gente, da Papai de Fome, mantenha a senhora João Visual, meu pai de Fora, chama escuta. Mantendo o corredor visual, Delta Papai de Fome. Papai de Fome, quando você foi chamado de pouso em Salvador, após o TGN Veracruz. Mais 40 minutos, está presente. Delta Papa Uniforme. Aos 5 minutos, sim, escuteado por um insônia. Afirma. 3192, desça para 2010, sem instruções de velocidade na chegada. Autorizado para ele, é o seu que se informa sobre ele. Delta Observe 5954, desça, mantém nível 080, via chegada bom, se ajuste, 0 no meio.